Bem, amigos da Real, aqui novamente quem fala é o Barão, para mais uma edição do Jornal da Real. Hoje estou, como sempre, com uma boa quantidade de notícias podres desse mundão vaginante. Vamos ver o que vai dar aí. Foda que, como mudei de serviço recentemente, aí, uns 2 meses, os caras agora me inventam de vez em quando de mandar para alguns lugares aí. Porra, eles me mandaram aqui para, acho que para Peruíbe, mano. Tive que chegar do EDR ontem, meio de ressaca, pegar um meu carro e ir lá pra Peruíbe, longe pra caralho daqui onde eu moro, pra ajudar um bagulho lá. Agora tô aqui de bobeira num hotel e porra, meu, tá tocando aqui a merda de uma. Sei lá que desgraça que é essa aqui, acho que é Ivete Sangalo, não sei, de novo, meu. Da outra vez tocou, agora tô aqui longeão, eles tocam também, porra, essa merda tá me perseguindo, só pode. Mesmo assim, meu, já recuperei da ressaca. Mesmo com o Ivete Sangalo me enchendo o saco, não vou desanimar em fazer o jornal desta semana. Antes de começar as notícias, meu, tava vendo o fórum aqui antes de começar o jornal, né, o fórum do Búfalo. Aí abre um tópico que eu vejo os malandros lá daquele Pua Base, não sei como é que fala essa desgraça. Então aqueles puas, né, os nossos amigos cartolinhas peludas, tomando as dores de umas gordinhas que acharam ruim lá um tópico nosso da gente dando uma zoada numas gordas lá, as tais modelos plus size. Eles não gostaram muito das nossas arpoadas nas baleias. Aí foram lá ver tal. Falou que nós fazemos críticas rasteiras ao Pua. Que muitas das táticas que a gente usa, a gente copia dos Puas. Ah, vai tomar no cu, meu. Copiar o caralho, mano. Esses pô, eu acho foda, é uma coisa que criticam muito nos Estados Unidos, que esses pô são muito foda, é muito, como posso dizer, são muito enxeridos. Às vezes um bagulho assim que o homem usa milhões de anos para pegar mulher, os caras vêm e falam, não, isso aí é pua, cara, isso aí é pua, ele fez isso porque ele tem o que eles chamam de game, né, é, he's got game, entendeu, ele tem o jogo no sangue. Ah, vai tomar no teu cu, meu. Mas é isso aí, rapaziada. Se ainda falou que o nosso fórum é misógino, não é aquela papo viada de mangina, tá ligado? Porque, pô, é assim, eu não sei todos, né? Mas pelo menos a maioria que eu já vi, é bem assim mesmo. Eles lambem salto. E o máximo que eles fazem é só aquelas tiradinhas que tem, é negues, não sei como é que é. Que é pra quebrar o ego da mina, mas visando pegar ela, tipo, pegar nem pegar, né? Pegar um risinho ou um telefoninho ali viado. Faz merda que a gente tá acostumado a ver. Mas, porra. Os caras vêm, ficam falando quem tá copiando eles, que somos misóginos. Ah, mas vão tomar no seu cu de vocês, mano. Sei lá, vão chupar a piroca de pelúcia do Mystery, mano. Ó, vê se me erra, caralho. Mas fica aí o aviso. Se um deles estiver escutando, já fiquem aí avisados, ó. Vão chupar a piroca de pelúcia do Mystery. E é isso aí, meu irmão. Vamos agora com as notícias. Bem, pra começar aqui, uma notícia bem interessante que saiu no dia 13 na Terra Notícias, falando que brasileiras têm menos filhos e adiam gravidez por profissão. Da década de 60 até o início deste século, houve uma mudança significativa no perfil das mães brasileiras. A mulher está deixando a maternidade para mais tarde e optando por ter uma família bem menor do que tiveram suas mães e avós. Dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a taxa de fecundidade no Brasil cai a cada ano. Na década de 60, era superior a 6 filhos por mulher. Em 2010, chegou a 1,9 filho por mulher. Ou seja, está abaixo da taxa de reposição populacional. O que que seria isso? Essa taxa pega o seguinte, que a mulher, o ideal para a mulher ter filhos, a média é 2 filhos, porque ela vai substituir tanto o marido quanto ela mesma, quer dizer, os dois morrem e vão ter 2 filhos para ficar no lugar deles, entenderam? Isso aí vai manter a população do país estável. Por exemplo, o Brasil hoje tem uns 170, 180 milhões, não sei o exato. Se essa média se mantém em 2,0, vai continuar a mesma população, claro, se não vir imigrante, essas coisas. Isso é perigoso, eu vou falar por quê mais para frente. Mas prosseguindo. Vários fatores explicam essa mudança no perfil das mães no Brasil, aponta a demógrafa e professora da Universidade de Brasília, Ana Nogales. Os principais são o aumento da escolarização das mulheres e a urbanização e a participação feminina mais forte no mercado de trabalho, indicou a pesquisadora. A demógrafa acredita que, além dos fatores ligados à evolução do papel da mulher na sociedade, há uma influência cultural que fez mudar o padrão reprodutivo. Na década de 80 e 90, falou-se muito em um padrão de família ideal. A mídia e as telenovelas brasileiras sempre apresentaram famílias menores e com este modelo trazia vantagens para os filhos, diz. Outro pequeno comentário, como vocês podem ver, as novelas, em especial da Rede Globo, influenciando na mentalidade do brasileiro. E depois falam que não tem nada a ver. Uma coisa que eu recomendo é que vocês escutem as palestras do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural, que ele fala, ele tem uma das aulas que ele foca somente nisso. Ele até fala do caso do Roque Santeiro lá, que o Che Gonçalves Dias, eu não lembro o nome do autor, mas ele falava mesmo que queria usar a novela para influenciar as pessoas. Tá, eu aviso, vamos prosseguindo aqui. Atualmente, a taxa de fecundidade brasileira se assemelha de países europeus como a Dinamarca, Suíça, Noruega e a inferior à dos Estados Unidos. A redução no Brasil foi muito acelerada e sem uma política governamental para o controle da natalidade, como ocorreu no México ou na China. Os países desenvolvidos não tiveram esse processo tão rápido como vemos aqui, em que a mudança ocorre de uma geração para outra, apontou Ana. O censo 2010 também destaca uma mudança, ainda que menos acelerada, no chamado padrão etário de fecundidade. Até o ano 2000, a tendência era um rejuvenescimento no perfil das mães, com a maior concentração de gestações entre as jovens de 15 a 24 anos. Leia-se mães solteiras. Eu mesmo, quando estudei, o que tinha de mina engravidando com 15, 16 anos não era brincadeira. Mas, prosseguindo, na última década, segundo o IBGE, observou-se uma reversão deste movimento. Em 2000, os grupos das mulheres mais jovens, de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, concentravam 18,8% e 29,3% da fecundidade total, respectivamente. Esses patamares passaram para 17% e 27% em 2010. Ao mesmo tempo, no grupo de mulheres com mais de 30 anos, a participação na fecundidade total da população subiu de 15,85% para 18% entre 2000 e 2010. Como até já falei no começo, isso não é muito bom não, porque como agora temos cada vez mais mães adiando a gestação, vamos ter um aumento aí no número das crianças com problemas de saúde. Um exemplo aí é a síndrome de Down, já que segundo uma pesquisa na Inglaterra publicada na revista British Medical Journal, o estudo apontou que o número de casos identificados entre 1989 e 1990 na Inglaterra e em Gales foi de 1.075 crianças com síndrome de Down. No período de 2007 e 2008, no entanto, o mesmo dado saltou para 1.843, um aumento de 71% atribuído à maternidade mais tardia. Então, como no Brasil não tem estatísticas lá muito confiáveis sobre isso, então não dá para saber como é que está acontecendo aqui, se está aumentando o número de crianças com síndrome de Down ou não. Mas essa realidade aí, a inglesa, não deve estar muito diferente da do Brasil, não, porque ultimamente a gente vê, não sei vocês, mas eu pelo menos estou vendo bastante criança com síndrome de Down. Esse estudo foi publicado em 2009, lá no Notícias R7. Vocês procuram lá se quiserem ver. A matéria se chama Maternidade Tardia Aumenta Diagnóstico de Síndrome de Down. Ah, bacana aí para guardar para algum futuro debate. Mas prosseguindo, como até falaram na notícia, a taxa de mortalidade está ficando semelhante à da Europa. E como todo mundo sabe, a Europa está sofrendo com o perigo de ver sua população nativa ser substituída por imigrantes justamente por causa disso. As mulheres estão se preocupando mais com carreira, em curtir a vida, numa eterna balada aí regada a muita porra e cachaça, do que cumprir com a sua função de mulher, né? Que é ser uma boa mãe e ter filhos fortes e saudáveis. Pra finalizar, num problema que eles nunca falam nada, né, se faz de conta que não existe, é que muitos desses caras aí que nascem de mães mais velhas, geralmente são criados assim, muito mimadinho, em apartamentozinho, os famosos caras que empinam pipa em ventilador, né. Então, esses caras, aquela famosa, como é que é, até aquela que o Gil Brother falava, são os meninos leite com pera. Quer dizer, aqueles meninos fracotes que não vão estar preparados pra enfrentar a selva da civilização. Como a tendência de uma mãe que só tem um filho, pode ver aí mesmo, essas mulheres que têm um filho e trabalham, essa mãe solteira ou carreirista aí que é casada com um alfa, geralmente ela só tem um filho ali, né? E qual que é a tendência delas? Tipo, E o que acontece? Geralmente elas não têm tempo para cuidar, não tem tempo de ficar brincando, acompanhar os moleques no estudo. Aí o que ela faz para compensar essa ausência? Ela supervaloriza o moleque, tratando ele como um bibelozinho, enchendo ele de presente, fazendo todas as vontades do pequeno tirano. Vocês podem ver aí naqueles programinhas estilo Super Nani, por que eu falo pequeno tirano. Vê e entendam o porquê do termo. Não é à toa que hoje aí, você vê muito molecão rebelde aí, usando droga, maconheiro, fazendo merda na escola. Por quê? Porque a mãe chega e acha bonito aquilo. Não, que meu filho é... Eu dou liberdade pro meu filho, que não sei o quê, pá, né? E aí, quem que tem que segurar a pica é o professor, ou o instrutor, ou quem quer que seja. Também, né, a gente vê muito aí esses molequinhos, tudo franzinos, afeminadinhos, que gostam dessas bandinhas tipo Restart, Emo... Vocês só queriam viado, mano. Isso aí é tudo fruto disso aí, ó. Cara criado por vó, por mãe solteira, por carreirista, que larga o moleque aí pra se virar sozinho, acaba virando essas porra aí, vira esses molequinhos viado. E outra, né, essas mocinhas aí que também, como a mãe tá nem aí, não tá em cima pra pressionar, pai também tá cagando e andando, elas já acabam aí com 14 anos já tendo mais experiência sexual que uma puta. E o pior ainda, né, às vezes o pai não com pai, mãe não consegue controlar a criança, aí enche, entope a criança de remédio porque ela é hiperativa, né? Aí entope, taca remédio, o moleque fica um mongoloide lá, ó, meio lerdo assim, uau. O cara vira um retardado pra poder botar freio na peste, né? Que não cuida, vira uma peste. E isso, meus amigos, esse bando de moleques coloridos, vadias, caras dopados, rebeldes em geral, vai tudo virar nossa população do futuro. São esses retardados aí que vão ser nossos médicos, vão ser engenheiro, vão ser advogado. Imagina a desgraça que vai ser o futuro, né, meu? Ok, ok. 18:46, já tá no ar o TV Fama imperdível, garanto pra você. Ok, ok, eu detesto ficar bancando a porra do Nelson Rubens, mas eu gosto de comentar essas notícias, sabe por quê, amigão? Porque essa aí mostra bem como as coisas funcionam pro homem, entendeu? Então fica ligado. Numa notícia que saiu no dia 13, a esposa do Marrone publicou em seu Twitter uma foto onde ela aparece feliz ao lado do cantor. As imagens mostram que tudo voltou normal na relação do casal. Enfrenta uma crise após terem sido divulgadas fotos de Marrone beijando uma loira numa boate. Que gracinha, hein? Ah, isso sem contar que em 2006, o Marrone foi acusado de estupro com de uma menor em um motel, durante uma festinha aí que ele fez com umas mulheres lá. Eu não sei se na época os dois já eram casados, mas é algo bem interessante de ter nota aí. Normalmente acho que o caso não deu em nada, né? Porque a mina tava lá, acho que o juiz revelado. Deve ser aquelas menores de 17 anos e 11 meses, né? Menor. Mas, cara, mesmo depois desse momento aí, Nelson Rubens... Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Eu gosto de pegar essas notícias assim, botar pra você escutar. Por quê? Isso aí mostra, rapaziada, como é que o Alfa pode tudo. Então, eu sempre vou martelar essas notícias, repetir, porque sabe, que vai que um dia aí um desavisado vai, pega meu programinha pra escutar, aí quem sabe dá aquela luz na cabeça dele, ele, porra, tô sendo sacaneado aí. E o cara se toca. Pô, a vida salva. Então, amigão, você aí, iludido, achando que sendo o cara legal, sendo romântico, fiel, compreensivo, vai ter o amor eterno da sua amada amante? Deixa de ser imbecil, paspalho. Porra. Toda semana, meu irmão, toda semana, praticamente, tô comentando um, dois casos aqui que o cara, quando é rico, destacado, ele pode pôr a porra de um harém inteiro na cama do casal que a mulher ainda vai achar bonito, meu. Isso, meu irmão, não vale só pra cara rico, destacado, não. Essa semana vou publicar aí no canal uma série de notícias sobre caras fudidos, meio retardados, ex-presidiários, pobretões totais que tinham verdadeiros haréns à disposição deles e as mulheres gostavam. Fiquem ligados que essas notícias são boas. É bom vocês tomarem nota. Aí vai ter até um caso de um inglês. Fudido. O cara vive de Bolsa Família. Mas tem 10 filhos. De 10 mulheres diferentes. E não paga pensão. Mas fica esperto aí que essa notícia é bacana. Vai sair lá pro meio da semana. Vocês têm que dar uma lida lá. É isso aí, amigão. Quanto a alfa pode tudo, tu se pisar um centímetrozinho fora da linha, tu tá fudido. Então, amigo, como sempre, que eu gosto de falar aqui, eu quero que um dia essa porra vire campanha nacional, é... Para de cu doce que nossos paus têm diabetes, meu irmão. Assim que a gente tem que chegar e falar. Deixa de fogo de palha, diz que mete e não mete. Para de fazer cu doce que meu pau tem diabetes. E outra coisa, a gente vê, né, esse duplo sentido dela, não duplo sentido, como pode dizer, esses dois pesos e duas medidas que elas usam com destacados e com caras comuns. Sabe o que isso me lembra? Eu não sei se vocês já leram o 1984 do grande George Orwell. Lá nesse livro tinha um conceito bem bacana chamado duplipensar. Que é isso? Eu vou dar aqui uma descrição que tem no livro, no próprio livro mesmo, lá nas páginas, que falam exatamente o que é o duplo pensar. Eu quero que vocês prestem bem atenção na descrição e vejam se ela não resume praticamente todo o modo de pensamento feminino. Pelo menos quando o assunto é relacionamento, né? Fiquem de olho aí, vou falar agora. Saber e não saber, ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia, esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer, e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência, então, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. Ou seja, resumindo, o duplo pensar é a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. Então, não é exatamente isso quando elas falam que repudiam homens brutos e metidos a machão e que preferem os sensíveis, românticos e fiéis. Mas no momento seguinte se jogam nos braços de um homem bruto e infiel que elas mesmas dizem que repudiam? Acho que até a gente estava comentando no NDR de ontem lá, não sei se foi o Dom Vitor ou o Arlindo, que ele estava conversando com a mina lá, a mina falou que não gosta de bombado, que não sei o quê, que acha sem graça, muito feio. E no segundo seguinte passou um bombadão assim, a mina já olhou, né, com aquele brilho no olhar e já até soltou, né? Pô, por esse aí eu traía meu namorado. Duplo pensar. Isso aí, ó, só para dar um exemplo bem simples. Vocês notaram aí como a descrição do duplo pensar criado pelo Orwell exprime muito bem como a cabeça delas funciona? Se você começar a ligar as coisas, perceberá uma estrutura mental ainda maior. Realmente, é interessante notar que o termo duplo pensar não é usado de uma forma geral aqui na real, já que ele descreve muito bem o comportamento feminino. Pelo menos eu vou começar a usar esse termo. Quero que pegue esse termo porque... elas duplipensam mesmo, rapaziada. Mas de qualquer forma, elas só podem usar esse duplo pensar se a gente deixar. Claro, a grande maioria dos homens não tem conhecimento como isso funciona e ainda estão na Matrix. Mas é nosso dever, como homens realistas, divulgar tais armadilhas para todos aqueles dispostos a aprender e se defender disso. Só relembrando que este programa é patrocinado pelas batatinhas McLovin. Crocantes, sequinhas, mas acima de tudo... Uma notícia aqui que saiu no dia 14 de maio, na G1 do Globo. Estudante tenta defender a amiga e é espancada por 6 garotas no Paraná. Essa notícia vai especialmente aí aos White Knights, Cavaleiros Brancos, caras que acham que pra ser homem tem que defender qualquer donzela em defesa por aí. Então fica escutando aí, otário. Um estudante de 13 anos foi agredido nas proximidades da escola Professora Geraldina da Mota, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, por 6 estudantes da mesma instituição, todas mulheres. O garoto teve ferimentos por todo o corpo e chegou a ser internado no hospital Nossa Senhora do Rócio. Ele foi liberado no dia seguinte. Eu caí e elas começaram a me chutar. Aí eu desmaiei. Me contaram que mesmo depois disso, elas continuaram com as agressões. Só acordei quando estava na ambulância do SAMU. Contou a vítima, que proferiu não se identificar. É, rapaziada, isso aí é pra quem acha que mulher não é violenta. Engraçado notar que esse problema de agressividade feminina só é tratado como uma curiosidade, né? Um dado qualquer. Isso não é de agora. Eu me lembro que quando eu estudava, isso faz mais de 10 anos, brigas violentas lá entre as minas da escola aconteciam direto. E foram um bagulho punk. Era puxão de cabelo, porrada, unhada. E antes ainda mais, quando era pequenininho, aí, faz mais de 20, 30 anos, eu já vi relatos aí, eu lembro de relatos aí de vizinho meu brigando, vizinha minha brigando, sentando porrada mesmo. O negócio é feio, rapaziada. Mas é isso aí, fica o aviso pros cavaleiros brancos. Para de bancar o salvador da pátria, meu filho. Você tá lá na rua, vê lá uma mina sendo espancada, seja por um homem, por uma mulher. A única coisa assim, não diria nem obrigação, mas que é um negócio até bacana de tu fazer, é só ligar pro 90, meu. Fica longe. Não se meta. Risco de você ir lá ajudar, levar umas porradas, ainda ver a agredida saindo abraçadinho com o agressor, é bem grande, hein? Acho que nos fóruns tem muitos desses relatos aí, principalmente de quem é policial, falar muito disso. Vai lá fazer a ocorrência de violência doméstica, chega lá e a mulher fala, ah, não tem nem só como dar um susto no cara. Não queria abrir B.O., só quero dar um susto pra ele parar com isso. Porra, meu. Pior ainda. Vai que tu vai lá, né? Peito estufado, estilo o Capitão América. Aí tu fala, vou salvar a donzela. Chega lá, o malandro tá com um ferro na cintura e te mete uma bala. E aí? Como é que fica, hein? Tu pode perder tua vida, tu pode ficar aí meses no hospital. De graça. Entendeu? E o pior, se fosse o contrário, o máximo que iriam fazer por você é chamar a polícia também. Então não se mate de graça, cara. Não faz esforço em vão. Caras, é isso aí. Deixa o salvamento de donzelas pros contos de fada e pra manginas imbecis. Não se meta. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. Mais uma aí pra nossa coleção de alfices. Saiu aqui no Sports Wall, no dia 14 de maio. Festa do Neymar tem 10 mulheres pra cada homem. Briga entre convidadas e reservas barrados. A comemoração do tricampeonato paulista do Santos começou para valer no início da madrugada em festa organizada pelo atacante Neymar. A folia aconteceu em uma boate com lista fechada no centro de Santos. Segundo o relato das convidadas que costumavam sair para fumar, a festa tinha 10 mulheres para cada homem e a maioria trajando micro saias, ou seja, tudo mocinha de família, que tem muito manginão aí pensando que é virgem, que quer casar. Mas prosseguindo, o evento do Crack Santista, que costuma ser requisitado e repleto de celebridades, teve open bar e não faltou baixaria na madrugada dessa segunda-feira. Algumas convidadas chegaram a brigar na festa e foram retiradas descalças pelos seguranças após trocarem pontapés e caírem no chão da boate. Gracinha, hein? Disputando pra pegar o Neymar. Imagina a fineza das minas que estavam lá, hein, rapaz? Aí uma delas fala, eu fui retirada e minha sandália ficou lá dentro, brigamos, ela e a amiga, né? Contra as meninas, mas não nós fomos colocados para fora da festa. Isso é injusto. Vou esperar ela aqui do lado de fora. Ameaçou uma das convidadas, que foi acalmada pelos organizadores do evento. Cara, realmente, eu queria, assim, ter 2 dias como um cara estilo Neymar pra ver como é que é, velho. Deve ser um bagulho sensacional. Agora eu pergunto aí pro rapaziada que gosta de festa. Quantas vezes aí você fez festa e contou com 10 mulheres pra cada homem aí, hein? A não ser que, sei lá, você bancou... A não ser que você bancou aí churrascão, cachaça aí pra essas putas. Aí pode até ter sido, mas a maioria ficou na punheta, né? Mas uma coisa bem legal é ver que elas não se importam se rebaixar, brigar, fazer barraco pro povo destacado, né? E você aí, meu filho? Quantas dessas aí da festa não são daquelas minas todas fresquinhas, de faculdade, cheia de não me toque, que faz uma porrada de exigência pra cima de tu, hein, ô filho da puta? Hein? Eu realmente não conheço, não faço mais faculdade, mas duvido nada que metade das minas que tava lá era tudo patricinha, mina que estuda nas faculdades top lá de Santos, na verdade. Mas é isso aí, rapaziada. De novo, a campanha que um dia eu pretendo fazer nacional. Para de cu doce que o pau da gente é diabético. Deixa de fogo de palha, diz que mete e não mete. Para de fazer cu doce que meu pau tem diabetes. Publicado aqui no dia 14, lá no Terra Diversão, ex-marido de atriz pede 17 mil em pensão alimentícia. Aos 33 anos, a atriz Mena Suvaco, que viveu Angela Reis em Beleza Americana, pode ter que começar a sustentar um marmanjo. Detalhe para esse marmanjo que eu vou falar lá na frente. De acordo com os documentos judiciais obtidos pelo site TMZ, seu ex-marido, Simone Sestito, com quem ficou casado por menos de 2 anos, vai começar a receber pensão alimentícia, já que, sem ela, ele não estaria conseguindo se sustentar. Promotor de show, Sestito, alega estar com saldo negativo no banco, o que tem forçado a pagar suas contas com cartão de crédito e empréstimos dos pais. Tá fudido, hein? Ele pede 17 mil dólares mensais, valor que considera justo se levados em conta os gastos de Suvari, segundo seus cálculos, girando em torno de 750 mil anuais. Recentemente, a atriz, que já havia sido casada antes com o cineasta Robert Brinkman, admitiu não manter relações com ex-namorados, o que os faria odiá-la. Eu nunca voltei com ex depois que o amor acabou. Não gosto de voltar, não acho saudável. É, mas é bom, né, cara? Você vê um pouquinho aí delas tomando o próprio remédio, até assim, não tem preço, meu irmão. É gostoso ver isso, é gostoso. Falo que eu me divirto vendo isso. Mas, como eu falei, né, é bem engraçado, né, meu? Na hora que uma atriz aí, casada com uma certa ave jogadora de futebol, pediu aí pensão, né, pediu isso, falando que não tinha mais condição de trabalhar e tal, ninguém aí da grande mídia veio falar que a tal ave jogadora de futebol teve que sustentar uma marmanja, né? Que gracinha esses dois pesos e duas medidas, essa hipocrisia do caralho, né, meu filho? Mas fica aí, né? Então, uma sugestão, se tu casar com uma riquinha, mete pensão em cima dela, foda-se. Uma notícia saída no dia 15, lá no Terra Notícias, bem bacana, não sei se vocês lembram daquele Strauss-Kahn, que era diretor do FMI, que foi lá pego numa enrascada com uma camareira, porque a mina chupou o pau do cara, depois foi falar que foi estuprada. Mas é isso aí, agora ele vai contra-atacar. Strauss-Kahn processa a camareira que o acusa de agressão sexual. O ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Dominique Strauss-Kahn, apresentou uma ação com pedido de $1 milhão contra a funcionária do hotel Sofitel de Nova York, que o acusou de agressão sexual, segundo notícia saída nesta terça-feira. A informação havia sido antecipada pelo jornal New York Post. Um ano depois da explosão do escândalo, o ex-aspirante à candidatura presidencial pelo Partido Socialista Francês acusou Nafissatou Diallo de apresentar com conhecimento de causa e intencionalmente uma denúncia falsa às autoridades. Também acusa a camareira de difamação. A demanda, apresentada na segunda-feira na Suprema Corte do Bronx, indica que a falsa acusação maliciosa e gratuita prejudicou a reputação de Strauss-Kahn, assim como suas oportunidades profissionais. Antes da acusação de agressão sexual apresentada por Diallo provocar sua prisão no ano passado em Nova York, Strauss-Kahn era considerado o favorito do Partido Socialista Francês para tentar derrotar o presidente Nicolas Sarkozy. E como todo mundo sabe, perdeu para o Hollande lá. Nos documentos judiciais, Strauss-Kahn recorda que no momento dos fatos era considerado por alguns como o próximo presidente francês. O New York Post destaca também que Strauss-Kahn acusa Diallo de acusação maliciosa, abuso judicial, falta prisão, difamação e infligir intencionalmente angústia emocional. A equipe de defesa de Strauss-Kahn conseguiu arquivar o caso penal, mas Diallo iniciou um processo civil, que teve prosseguimento depois que o juiz negou ao ex-diretor do FMI a imunidade diplomática. A demanda de Strauss-Kahn afirma que a relação sexual mantida em 14 de maio de 2011 com a guineana Diallo foi de consentimento mútuo, sem violência nem coação e que ela não ficou ferida. Com a ajuda dos funcionários do Sofitel, uma hora depois da relação sexual, Diallo falsamente declarou à polícia que Strauss-Kahn a havia agredido sexualmente, alegam os advogados. A camareira afirmou ter sido obrigada a praticar sexo oral. Porra, eu queria saber como é que alguém obriga outra pessoa a chupar o pau do outro. A não ser que esteja com um revólver na mão. Que porra, se... Não sei, se fosse obrigado mesmo, a minha irmã tá começando a chupar a piroca do cara, dar uma mordida no pau do cara e sair correndo. Porque ele ia ficar lá gemendo de dor. Sei lá, comesse o cu dela, forçasse, até dava pra acreditar. Mas acreditar que foi estuprada via boquete? Mas prosseguindo. O ex-diretor da FMI argumenta ainda que foi detido e submetido a uma revista degradante e humilhante, fotografado nu e forçado a entregar provas para a investigação. Também recorda que Diallo falsificou elementos e que ele teve que renunciar ao comando do FMI. Além disso, Strauss-Kahn foi envolvido em um caso de rede de prostituição na França. Apesar de ter insistido que não sabia que as mulheres com as quais se envolveu em orgias eram prostitutas. É isso aí, né? Strauss-Kahn tem que contra-atacar mesmo e todo mundo que sofreu uma difamação por parte de mulher deveria reagir da mesma forma também. Não sejam cavalheiros aí que acham feio processar mulher por causa desse tipo de crime. Quanto mais é deixando elas impunes, mais elas vão se crescer pra cima da gente. Mas é interessante, vejam o estrago desproporcional que ela fez. Ela é só uma simples camareira, chegou e falou, ah, ele me estuprou. Pronto, só isso foi suficiente pra acabar com a reputação do cara, foder com ele. Ele nunca mais vai, não, você é, ele é socialista, mas porra, meu, isso é uma tremenda sacanagem. O cara não fez nada. Assim, o cara não fez nada que foi acusado. Isso é um erro grotesco. E vejam, meu, agora ele vai processar, vai ficar rolando esse processo, e se ganhar, nenhum dinheiro do mundo vai consertar a cagada que fizeram contra ele. Mas fica aí um recado aos ouvintes de quem pretende ser ou já é da elite dominante. Tomem cuidado onde vocês vão colocar os seus paus, rapaz. Como eu falei, vejo que uma mera empregada pode fuder com a vida de um cara facinho, facinho, se usar denúncia de estupro. Mesmo que você aí consiga ser vitorioso no processo, mostrar que ela estava errada e tal, nada vai poder recuperar o tempo que você perdeu, as humilhações que você passou, reputação manchada. Nada disso. Geralmente a mina que te acusou não vai ter porra nenhuma, então tu vai tirar o quê dela? Fica o recado aí pra rapaziada. Uma notícia que saiu no dia 16, no Terra Tecnologia, digamos que é bem curiosa. O título dela chama Jovens Mães, 12% usam celular durante o sexo. Pesquisa realizada pela Meredith Parents Network, líder em publicações sobre paternidade, revelou novas descobertas sobre as jovens mães no estudo Moms and Media 2. De acordo com a publicação, as mães nascidas entre 1977 e 1994 têm uma intensa relação com a mídia, principalmente digital. 21 delas disseram usar o smartphone até no banheiro, ou seja, talada naquele barro, aquela caganeira, e digitando no Facebook. Provavelmente vai tirar uma foto do cocôzão e postar lá pra... Bostar, não, nem postar, é bostar. Pro pessoal, pros mandinas darem like. E ainda falar, pô, esse cocô é lindo, hein? Me atou, olha a dona dele. Filha da puta. Mas foi o seguinte. E olha só, 12% admitiram não desconectar do aparelho nem mesmo durante o sexo. Caralho, meu, eu só pensando aqui que era a puta que atendia o telefone na hora da pentada violenta, meu. Isso até me lembra uma vez que eu tava lá na casa das primas, com uma mocinha lá, dando aquela esvaziada de saco, né? Aí eu tava lá na velocidade 5 do Creu, já nela. Aí a filha da puta atende o telefone, meu. Porra! Tava na maior disposição ali, e porra, cortou o clima, meu. Eu brochei, tô falando sério, pá, caiu o pau, meu irmão. Porra, até isso aí na hora, até não, falou, tia, paguei, né, porque vai, sei lá, vai que tem um cafetão lá e o cafetão me mete bala. Mas eu paguei, me vesti e fui embora, meu. Nunca mais procurei essa filha da puta também. E é a pena, porque, pô, a mina era bonitinha, tinha um preço bacana ali. Uma sacanagem dessa não pode ser perdoada, né? Isso é tremenda sacanagem. Então, essas porras aí acabam perdendo o cliente por causa de bobaginha dessa. Não desliga a porra do celular na hora do programa e irrita clientes exigentes que nem eu. Mas é foda, cara, isso. Sabe por quê? Mas esse... Cara, isso é nojento, velho. A menina tá te chamando de bosta, de lixo na tua cara, velho. Afinal, ela tá preferindo ficar lá vendo uma atualizaçãozinha de Facebook do que tá recebendo com vibração e galhardia aquele seu pau viril e opressor entrando na velocidade 5 do Creu, nela e pronto pra lançar aquele óleo de peixe prensado e jateado? Meu irmão, porra! Até como dizia aí o grande Tom Lake, se uma mulher atende telefone quando tá contigo, é porque tem algo mais interessante pra fazer do que ficar contigo. Então, meu chapa, pula fora. Principalmente se essa porra acontecer durante a foda, meu. Se ela vir aí, você tá lá, tal, metendo, ela vem e atende telefone, não importa se é o corno ligando e ela tem que dar um caô nele, manda se fuder, mano. Faz o seguinte, pega, já arranca a camisinha, taca na cara dela, xinga a filha da puta, põe a roupa e sai fora, mano, sai vazado. É... A tua dignidade, meu irmão, vale muito mais do que uma foda, meu. Porque eu vou te falar a real, meu filho, a dignidade, nossa dignidade, vale muito mais que uma fodinha meia bomba. Outra notícia saída aqui no dia 16, no R7, que é bem bacana, olha só, hein? Possível divórcio quase levou Obama à depressão profunda. O livro The Amateur, acho que é assim que se fala, O Amador, em tradução livre, biografia não autorizada de Barack Obama, escrita por Edward Klein, afirma que a derrota de Obama nas eleições de 2000, quando concorria ao Senado em Chicago, quase acabou com o casamento do atual presidente americano. Segundo o jornal Daily Mail, o livro conta que Michelle Obama, hoje primeira-dama, se irritou com o resultado das eleições e com o marido, que não ouviu seus conselhos para não se candidatar contra Bob Rush. O livro, Klein afirma que Michelle já estava com os papéis de divórcio preenchidos. Mas o político não desistiu do casamento e pediu ajuda aos amigos. Ainda de acordo com o jornal, a derrota colocou a família Obama em uma situação financeira delicada e fez com que Michelle duvidasse que o futuro do casal estivesse seguro. Com a briga, o casal quase se separou e alguns dos amigos mais próximos de Obama temiam que o presidente tomasse uma medida extrema e se matasse. Klein também conta que Michelle é obsessivamente ciumenta e tem medo que Obama a traia. A Casa Branca denunciou a publicação e disse que Klein tem um histórico conhecido por inventar fatos. É, rapaziada, estão vendo aí como é que é a hipergamia? E pra quem não sabe o que é hipergamia, eu peço que vão até lá o meu blog, o Canal do Búfalo, e procurem por dois artigos que falam lá sobre hipergamia. Um deles é o Guia do Macho Zeta, Hipergamia Feminina, no Grande Paul Elan, e o artigo que lancei nessa sexta agora, chamado Decodificando o Comportamento Feminino. Mas basicamente, a hipergamia é a programação básica feminina de sempre estar procurando um melhor macho, na visão dela, né? Claro que isso depende da cultura do lugar, da criação que ela tem, mas de forma resumida, é o cara que pode dar algo que ela deseja e ainda não tem. Quer dizer, emoções, bens materiais, seja. E ela não vai pensar duas vezes em trocar o seu atual hospedeiro por outro hospedeiro melhor. Peço que leia os artigos e tome a pílula vermelha, meu amigo. Saia da Matrix, se você ainda não saiu. Mas continuando, vejam como é que as coisas funcionam. O divórcio não ia acontecer porque o Obama estava traindo, porque estava batendo nela, estava enchendo a cara, maltratava os filhos, nada disso. A separação quase aconteceu, se isso aí for verdade mesmo, foi por causa que ele perdeu uma simples eleição. Quer dizer... Obama ia perder seu status de alfa, então foda-se que eles já tinham uma vida juntos, filhos, etc. O que importa para a mulher é o status do homem que está ao lado dela. Se for um status inferior, para ela é pior que apanhar e passar por vergonha. Um bom exemplo disso é ver a Hillary Clinton. Imagina a vergonha nacional que ela passou durante aquele escândalo sexual do presidente Bill Clinton. Como na época ele era um mega alfa, né? Um líder da nação americana, aí é de menos. O que é uma simples puladinha de cerca comparada a estar do lado do homem mais poderoso da Terra, não é mesmo? Então, meu chapa, fica o aviso. Se você tem poder, sua mulher vai te amar. Se você não tiver, ela vai te odiar. Será que o casamento do Obama ainda estaria de pé caso ele perdesse as eleições passadas? Se ele perder agora, que é uma possibilidade, né? Dado aí as pesquisas, a situação política americana meio sensível. Será que o casamento dos dois continuará de pé? Essa pergunta fica no ar, só o futuro e nada de dizer. Outra notícia saída aqui no dia 16, que saiu no Terra Cinema, diz o seguinte: Festival de Cannes abre em meio a acusações de machismo. O Festival de Cinema de Cannes abre nesta quarta-feira em meio a acusações de machismo por parte de organizadores da mostra cinematográfica. A edição de 2012 do tradicional festival não traz nenhum filme na mostra competitiva dirigido por mulheres. Até hoje, somente uma mulher foi agraciada com o prêmio máximo do festival, a cineasta Jane Campion, pelo filme O Piano, em 1993. A polêmica teve início após um grupo de cineastas de destaque ter escrito uma carta aberta ao jornal francês Le Monde, criticando a ausência de filmes de mulheres cineastas. Entre as signatárias do documento, assinado por um coletivo chamado A Barba, figuram as diretoras Virginie Despentes, que realizou o sexualmente explícito Baise Moi, de 2000, Colline Serrell, que recebeu 3 prêmios César por 3 homens e um bebê em 1985. A carta, cheia de ironias, afirma que os homens adoram que suas mulheres tenham profundidade, mas só no que diz de respeito aos seus decotes. Pô, concordo. Isso aí tá certo mesmo. A única profundidade delas que nos interessam realmente do decote ali, e diria até mais, da buceta. Se o cara for pintudo, né? Mas prosseguindo. Todos os 22 filmes em competição foram feitos, coincidentemente, por 22 homens. Mas é... caralho, essas porra não tem mais o que fazer mesmo. Será que seus idiotas não pararam ali por um minutinho e se perguntaram se realmente havia um filme ali feito por uma mulher que tinha qualidade técnica pra estar ali? Claro que não, porra. Elas sabem, o que elas sabem fazer é só ficar reclamando. Tanto que se tivesse só diretoras concorrendo no Cannes desse ano, elas inventariam outro motivo pra reclamar. Falaria talvez que seria machismo por só mulher ali competindo. Iam falar lá que botaram só mulheres pra competir numa edição à parte, que não confiam nelas competindo contra homens, e outra bobagem aí. Mas no fundo isso é bom, sabe por quê? Esses organizadores do Cannes são um bando de esquerdistas comedores de caviar. Esses mesmos caras defendem e apoiam o feminismo e agem como tropa de choque para elas se for preciso. Cara, é muito bom que esses manginos tomam logo no cu e sintam um pouco o gostinho de se fuder, viu? É muito bom que esses manginões sintam um pouco do gostinho do próprio veneno. Ho, suck that dick, man, that bitch, suck that dick, swipe. Ho, suck that dick, man, that bitch, suck that dick, swipe. Ho, suck that dick, man, that bitch, suck that dick, swipe. Ho, suck that dick, man, that bitch, suck that dick, swipe. Outra matéria saída no dia 16, na revista Marie Claire, da Globo. Tem uma reportagem com Erika Lust, a mulher que faz da pornografia uma causa feminista. É, até o pornô agora tá sendo alvo dessas porras. Mas vamos ver aqui alguns trechinhos da entrevista. Foi o tempo em que filmes pornôs eram mais chocantes do que excitantes para as mulheres. Pelo menos se depender de algumas propostas novas que pretendem revolucionar a indústria pornográfica. Agora, mulheres comuns já podem ser elas mesmas as estrelas de produções adultas. Essa é a proposta da argentina Milena Roth, que se auto-intitula a melhor atriz pornô da América Latina. Eu nunca ouvi falando essa porra, não. E olha que eu sou um cara que gosta de acompanhar pornô. Então, rapaziada, algum de vocês já escutaram sobre ela? Que eu nunca vi falar. Mas prosseguindo aqui. Por algo em torno de R$3.000, mulheres, homens ou casais podem transar com Milena enquanto o marido da atriz filma tudo. Ah, que cucode do caralho, hein? Cornão. Quer dizer que o otário fica lá gravando enquanto a mina tá metendo com outro homem, né? Pau no cu. Depois da ação, geralmente em um hotel nas cercanias de Buenos Aires, os atores amadores levam a única cópia do filme para casa. Peraí. Para quem preferir a tradicional posição de telespectadora, tampouco há do que reclamar. Já existem algumas produtoras trabalhando para fazerem pornôs cujo público-alvo é a mulher. Uma das mais interessantes é a Lust Filmes, criada pela cientista política e diretora de cinema sueca, Erika Lust. Puta que pariu, sueca. Ah, mas conseguindo. Erika foi a grande vencedora do último Feminist Porn Awards. Puta que pariu. No fim do ano passado, com o longa Cabaret Desire. O filme tem 75 minutos de duração, conseguidos graças a um enredo bem construído, diferentemente dos pornôs convencionais. Caralho, eu quero ver pornô, não é pra ver historinha, eu quero ver pra rola entrando nas minas, caralho. Porra. Nos trabalhos da Lust, não há ejaculação no rosto, nem cenas de sexo anal. Ah, não, que é isso, meu. Não, não, esses já estão indo longe demais. Cortaram as duas melhores partes do pornô, velho. Ah, prosseguindo. Mais do que um entretenimento picante, Erika Lust afirma que seu trabalho é uma peça feminina e feminista. Seus filmes têm uma mensagem política, filha da puta, né? Vou pôr um trechinho aqui que me chamou a atenção na entrevista dela. A revistinha lá pergunta: qual a diferença entre filmes pornográficos feitos para mulheres e aqueles feitos para homens? Aí a feminazi aqui responde: de um modo geral, ela altera as perspectivas dentro do filme, o que se traduz em uma experiência totalmente diferente. Nos meus filmes, o foco está na excitação feminina e no prazer. Eu tento mostrar algo que vai excitar uma mulher. Já que a maioria das mulheres que eu conheço tem gostos sexuais dinâmicos e diversos, eu uso um monte de elementos atmosféricos, como os personagens, situações complexas, cinematografia, iluminação, boa música. Puta que frescura do caralho. Para melhorar a fantasia. Em filmes pornográficos comerciais e convencionais, essas áreas são completamente inexistentes, uma vez que o foco é o ato em si. É claro, caralho. Porra. Eu tô querendo saber de ficar olhando a iluminação da cena, assim, né? O fundo, o ambiente. Vai tomando cu. Quero ver a rola entrando nas minas, caralho. Mas que caralho, viu, meu? Porra, pornô da mulher já existe faz tanto tempo. Pô, mas que frescurada do caralho, meu. E porra, será que esses imbecis não sabem, ou fazem de conta que não sabem que pornô pra mulher já existe faz séculos? Sabe como eles se chamam? Novelas. Romances, dá o estilo daqueles livrinhos que vendem em banca de jornal, acho que Júlia, não sei. E esses filmes aí, tipo Crepúsculo, aquelas comédias românticas, essas bostas aí. Vocês nunca vi achando estranho que mulher fica tão vidrada nisso quanto homem fica em pornô? Nunca repararam? Claro, vou inventar um monte de contra-argumento. Isso tem nada a ver. Que não tem violência. Que não é aquele negócio grosseiro. Essas putadas todas. Mas o fato, meus filhos, é que mulheres ficam tão ou mais excitadas vendo um Crepúsculo da vida do que um cara vendo um filme da Brasileirinhas. Mas que caralho, meu filho. Puta merda, meu. Mas é foda, viu? Essas feminazes, quando não quer simplesmente proibir a pornografia, porque fala que é exploração da mulher, humilhação, mas elas nunca explicam por que essa tal exploração é feita com a vontade das atrizes, né? Isso, e muitas vezes as atrizes até gostam. Quem quiser ver que isso é verdade, é só procurar filme como da... Como é que é o nome da mulher? Daquela Gianna Michael. Aliás, uma das minhas atrizes preferidas, que a mina é foda, viu? Mas, porra, as feminazes querem foder com tudo, caralho. Quando elas não querem proibir o pornô em si, elas querem estragar com o esquema. Fazendo essas merda aí. Onde já se viu o pornô sem aquela tradicional gozada na cara? Porra, pra mim é uma das coisas mais importantes que tem ali no pornozão. A parte mais cabulosa, a mina ali, pá, tomando aquele tiro de 12 bem no meio da cara. Na cara, não, senhor. Pra não estragar o meu. Na cara não, pra não estragar o velório. E aliás, eu mesmo, eu adoro ter aqueles tirambaços de porra na cara das minas, meu irmão. É muito legal. Recomendo aí pra cliente, rapaziada aí que gosta de fazer isso, que gosta no cabelo das minas, muito legal. Principalmente naquelas que tem cabelão grande assim. Porra, mano, aquele troço quando seca fica mó saco pra tirar. A mina fica doida ali, tentando, puxando. Legal pra caralho, mano, legal pra caralho. Mas prosseguindo aí, depois dessa bizarria, é que elas falam que o pornô é famoso, que não sei o quê, mas lá na lista da download lá de torrent das vidas, né? Eu aposto aí uma caixinha de cerveja que elas não estão nem entre as 100 primeiras e 100 baixadas, hein? Raramente mulher curte pornô assim. E se curtir, o que já temos no mercado já conta. Como já falei, o pornô da mulher é outro. Então, meu filho, tu quer entrar pro mundo do pornô e quer fazer o pornô para a mulher? Você quer mesmo ganhar alguns milhões aí fazendo pornô pra mulher? Vou te falar como. Bota ela aí namorando um cara bacana, mas aquele cara, o famoso cara legal. Que é legal, mas não é legal, entende? Aí faz ela lá meio chateada, em dúvida, né? Aí bota na cena um bombado. Ou um cara estilo assim, o... Caralho, como é o nome daquele ator? O Tom Cruise, rico, destacado e bonito. Ou seja, qualquer desses biotipos aí de homem que fazem elas encharcarem a calcinha, né? E faça se destacado olhar pra ela e quiser. E faça se destacado aí olhar pra ela e querer ter um amor proibido com ela. E, por fim, põe os dois pra trepar. Mas é claro, tem que ser da forma meio violenta ali, né? Com cheio de tapa na bunda, umas marcas, mordida e tal. Bem dominante. Pra mim, né, sentir a força da tentada violenta. E, meus amigos, uma pena que se alguém quiser copiar meu roteiro, já tá atrasado, porque o que eu acabei de falar é praticamente o que é a série Crepúsculo. Se vocês lerem qualquer resenha, vão ver exatamente isso. Tirando a parte da morada, que a mina não namorava. Era a mina lá, tranquila, chega o destacado querendo tá, ter um bagulho com ela. Por fim, o destacado come ela com força, porque acho que até nas descrições do filme falam que a mina ficou toda quebrada, costela quebrada. E no fim os dois ficam juntos nesse amor lindo de morrer, né? E este simples roteiro fez mulheres no mundo inteiro ficarem loucas e terem que correr para trocarem suas calcinhas. O que, que eu falei, meu filho? Pornô feminino já existe e é mais poderoso que a indústria pornô atual. Meu Deus do céu, como é que eles não percebem isso, meu? Você quer saber sobre isso? Quer saber mais? Vai no canal do Búfalo e procura dois artigos. Um do Royce chamado Pornografia Emocional e outro sobre o livro Fifty Shades of Grey, chamado Pornô para Mamães. Procurem lá, você vai entender o que eu acabei de falar aqui melhor, que lá os dois caras explicam legal lá essa temática de esse pornô feminino, entendeu? Went around town, she sucked that dick for that money. Ho suck that dick, man, that bitch suck that dick swat. Ho suck that dick, man, that bitch suck that dick swat. Ho suck that dick, man, that bitch suck that dick swat. Meus amigos, tô aqui finalizando mais um Jornal da Real. Hoje foi meio chato pra fazer porque eu tô meio grogue ainda, ressaca, tive que pegar carro pra viajar, tive que me estressar por causa do serviço. Mas mesmo assim, cara, o Jornal da Real não pode parar, o show tem que continuar. E eu tenho que continuar com a regularidade do programa pra mostrar que é um projeto sério. Lembrando sempre que isso aqui ainda é um protótipo, tô corrigindo alguns detalhes, vendo o que a galera acha, sugere. Lembrando, pessoal, por favor, vamos lá, dão dicas, sugestões, críticas positivas, do que você acha que pode melhorar aí no jornal, que eu sempre tô aí de ouvidos abertos, sempre visando a melhora do jornalzinho aí. Também não posso esquecer de lembrar pra rapaziada aí divulgar nos Facebooks, nos Twitters, com os amigos, com a namorada, com a namorada vai ser legal. Com o papagaio, com o vô, com o irmão... Seja com qualquer um aí que precisa de uma mensagem da Real para ver se toca. Lembrando também, ontem que rolou o EDR de São Paulo, muito bacana, eu, rapaziada lá do HR, o fariseu do Fórum do Búfalo, tomando umas servas, batendo aquele papo viril, falando muito, dando risada. Fica também o meu chamado aí para o pessoal dos outros estados deixarem de viadagem e começarem a se encontrar, fazer reuniões em bares aí, trocar uma ideia. Que, rapaziada, é muito divertido, não tem preço tu trocar uma ideia aí com o pessoal da real, um cara que tem pontos de vista semelhantes aos seus. Não fica com aquele negócio de frescurento, cheio de dedos para a hora de falar um assunto mais pesado. Isso aí, é uma experiência muito bacana. Lembrando também do pessoal prosseguir com as ofensivas no Twitter. Não desanimar, criem seus Twitters, vão lá, ajuda, retweetem, criem hashtags, façam tweets lá sobre frases bacanas aí sobre a Real. E ajudem, mano, façam sua parte também, a Real precisa de você, né, meu amigo? Mas é isso, eu vou finalizando por aqui mesmo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Jornal da Real.